e dizer a vocês que esse é o momento que Pierre Carneiro começa. Vocês mesmo, começar pelos alunos, entender o que é esse Dia da Paz. Por que esse Dia da Paz? E aí, então nós precisamos começar a discutir a paz dentro de casa. Vamos começar a cultuar a paz desse princípio. E para isso, eu vi as falas do irmão do Dr. Holanda, e quando eles colocam que esse dia deveria ser um feriado municipal. Eu já acho assim, irmãos, eu acho assim, Dona, que ele deve ser um dia mais de trabalho, mas que esse trabalho seja mais voltado para a paz. Que a gente tenha atividades específicas, que a gente possa, todas as escolas, que a gente possa colocar no calendário de todas as escolas, que dia 9 de março, ele vai ser o dia que vai ser voltado para a paz. Que as escolas vão ter que promover a paz. Vocês aqui estão dando o grito da paz em Pierre Carneiro. Entrou 9 de março, a escola Humberto de Alencar Castelo Branco está de parabéns. E na data do seu aniversário vai ser colocado isso de público, né? Isso nós temos que promover, isso nós temos que divulgar para que a paz aumente e verdade aconteça nesse município. O Bismarck lembra, né? Hoje mesmo eu cheguei aqui um pouquinho atrasado porque eu tinha outros compromissos. Eu saí aqui de Pierre Carneiro às 6 horas da manhã. E eu fui visitar as obras com a secretária Valéria no gancho, que é a construção do posto de saúde do gancho. O posto de saúde finalmente que foi totalmente demolido e começado um outro, começado do zero, dentro da modernidade que é solicitada pela União. E dali nós fomos visitar a construção, que foi também derrubada total, posto, lá no distrito de Mulungu, e a construção da quadra do Mulungu. E dali nós saímos por dentro e fomos chegar em Bicuã, para ver também a construção de uma unidade moderna que está sendo feita lá no distrito de Bicuã. Então, gente, todo esse trabalho que está sendo feito, e agora mesmo através de liderança de pessoas fortes, através do PT, que aqui eu gosto de citar de onde está viva a coisa, através do PT nós conseguimos, através do líder sindical Valtinho e de nós, nós estamos mandando 100 mil reais lá para a comunidade de São Luís, onde está previsto ser construída uma praça de esporte no São Luís. Nós escrevemos ontem, colocamos esse cadastro lá para nacional ontem. É uma solicitação. Não dá para fazer uma grande quadra, mas não fazer nos moldes que os 100 mil reais dele. Uma quadra que depois você vai trabalhar para dar mais recursos e melhorar. É como o Bismarck disse, temos que melhorar também os espaços escolares, os espaços das quadras de esporte, para que a gente possa, em vez de violência, promover um lazer, promover um social para vocês. E vocês é quem vão ter que responder isso junto com a gente. Quando a gente abre a televisão, tanta violência. E o pessoal faz questão de colocar na internet para multiplicar essa violência. Onde mesmo eu vendo numa escola do Paraná, onde as famílias se agridem, onde as mães e os pais vão junto com os filhos para agredir professores. Quer dizer, é o momento de a gente começar a pensar o que disse o vereador de Nomes. Está no momento do professor ouvir mais, de conversar mais. Está no momento do aluno entender que essa escola aqui é um local preparado para prepará-lo para o futuro. Está no momento de ir em casa e ouvir mais os pais, de os pais também conversar mais com a gente, e de a gente poder ter a abertura de mostrar o pai, de conversar com a família e procurar trabalhar para que a gente possa promover a paz. Então, gente, eu não quero me alongar. Eu vou aqui encerrar minhas palavras, desejando a cada um de vocês. E o meu sentimento aqui, confesso a vocês, era vontade de votar também. Era vontade de voltar a ser vereador, mas eu voto sim. Eu voto na paz, que eu acredito em cada um de vocês. Muito obrigado e um abraço.